Yeah, DJ. Tem um esquema aí. Vai, pô. Mano, já falei, eu não vou falar palavrão no canto falando palavrão, tá ligado? Que não, pô, tu vai a música, os caras vai fazer o clipe, é pi, pi, toda hora, pi pra tudo que é lado. Faz sentido nenhum. Não, mas aí tu gosta, nada a ver, aí tu gosta. Aí tu faz um som, a história, aí os caras ficam metendo pi, aí tu gosta. Aí, qual foi esse cara aí? Precisa não, pai, a gente canta, a gente produz, é isso mesmo. Tranquila. Eita novinha maluca, rebole câmera lenta. Chama as amiga que brisa no chão, ela fica no colo, ela senta, vai. Vai. Mas primeiro vamos chamar todas elas. Vai, vai, vai, menina. Vai. Meninas, tu gosta, né? Isso aqui é mentira. Quando o grave faz bum dela desce. Quando o grave faz bum dela desce. Bum dela desce. Taradinha já desce. Taradinha já desce. Taradinha já desce. Essa bumbum que desce. Taradinha já desce. Aqui desce, aqui desce. Vai no chão e estremece. Qual foi, xará? Aquele pontinho lá. Estremece quando ela desce. Batendo a bunda no chão. Quando ela desce, batendo abundando. Foi no baile da 17, noite da catucadão. No baile da McLaren, noite da catuca. Estremece quando ela vai batendo a bunda no chão. Novinha, tu que pediu e agora toma, toma. Geral do baile agora te conhece. Saca a pilha do novo dia, piranha. Novinha taradinha foi parar lá no Elipe. Bum, balança, balança, já sabe, né? Tarada, danada, na 17 ela trava. Bum, balança, balança, balança, vai, capotranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Opa, opa, opa, dá licença moça, que o WM vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona, tá sacudindo, explodindo tipo bomba. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, vai. É só bala de AK. Só sequência de papu. É tipo metralhadora o que ela faz com bumbum. Treme bumbum. Treme bumbum. Treme bumbum. Treme bumbum. WM manda boa. Tá tarada essa garota querendo. É tipo metralhadora o que ela faz com bumbum. Vou fazer ela dançar, hein? WL de Faz tum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d para la pussy, para la pussy, para la pussy, para la pussy.